Inicialmente cumprimentar o presidente, na sequência eu cumprimento ainda os vereadores que seguem aqui presentes nessa sessão legislativa e todos aqueles que nos acompanham e que nos acompanharam ao longo desses últimos 4 anos. É com bastante alegria que eu retomo aqui a palavra, né, e a manifestação semanal, trazendo os meus pensamentos e trazendo também os pensamentos das pessoas. Parece que eu me encaminho para o encerramento desse ano legislativo com os mesmos sentimentos e com os mesmos pensamentos de como entrei. Porque os problemas de hoje, eles são os mesmos problemas de ontem. São os mesmos problemas da gestão anterior e da anterior e da anterior. São os mesmos problemas de décadas. São problemas muito fortes com a falta de cuidado do dinheiro público, são problemas muito fortes com a falta de gestão na saúde pública e que, por consequência, afeta todas as pessoas, todos os taquarenses, são problemas muito fortes com a falta de políticas públicas na área da segurança pública, na área da geração de emprego e renda, em todos os setores, em todos os segmentos. E, infelizmente, quem paga toda essa conta, ela é a população, é o povo, as pessoas, os taquarenses. E eu encerro aqui esse ano legislativo na expectativa de uma mudança de postura muito grande por parte da instituição Câmara de Vereadores. No papel de representatividade, a Câmara foi muito forte e foi muito feliz, porque ela sempre esteve próxima do cidadão taquarense. Ela sempre esteve presente em todas as localidades do interior, em todos os bairros, em todos os movimentos, em todas as ações. Mas naquilo que seria a sua essência, que é a fiscalização, que é o papel legislativo, a Câmara, ela foi muito falha, porque ela fechou os olhos para muitos problemas. Ela fechou os olhos para muitas situações que poderiam ter gerado, inclusive, o impeachment do prefeito, inclusive a cassação do mandato do prefeito. Eu cansei de votar aqui dentro dessa casa projetos que tratassem de contratações com retroatividade, ou seja, primeiro o prefeito contrata o profissional, para depois encaminhar para a Câmara de Vereadores o pedido de autorização para aquela contratação, para aquela contratualização. Isso é errado, isso não é legal, isso não é correto, não é isso que a lei manda. O que deveria a Câmara? Votar contra. Fazer o que eu fiz em muitos projetos, emendar e dizer, não, a contratação ela passa a partir de agora, ah, mas e como fica aquele profissional que atuou? Aquele profissional que atuou, ele vai tomar as medidas judiciais cabíveis a ele para receber do prefeito municipal. Mas nós precisaríamos ter feito um olhar mais crítico e mais forte. Muitos foram os indícios de corrupção ao longo desse mandato e que muitas vezes foram trazidos para dentro dessa casa e que foram silenciados. Aí agora eu vejo o nosso vice-prefeito eleito, vereador Nelson Martins, falando da qualidade do asfalto, das cobranças. Eu, desde o início desse mandato, eu defendi que o executivo, ao final do período de 5 anos, que é o que ele pode buscar dos asfaltos feitos, que buscasse uma responsabilização por parte das empresas que fizeram os asfaltos. E as respostas que nós tivemos foi o silêncio ao longo desses últimos anos. Então fica aqui a minha expectativa com o novo governo que se aproxima a sua chegada, que se aproxima aqui a sua posse, para que já na primeira semana de janeiro providencie uma revisão em todos os contratos de asfalto que foram realizados ao longo dos últimos 5 anos e que notifique as empresas que fizeram cobrando os consertos e as melhorias necessárias. Temos muitos desafios pela frente. Eu desejo a todos os senhores, a todas as senhoras, uma boa semana, o meu gabinete fica à disposição e eu sigo aqui fiscalizando, eu sigo aqui buscando dias melhores para toda a população taquarense.